Eu quero falar de três experiências. Quando eu trabalhava na área de vendas e comercial, eu trabalhava muito com isso. Experiência de compra, experiência de uso, experiência relacional. Eu era contratado por grandes empresas para fazer, olha só o nome, gestão da experiência do cliente. Mensurar como é que era a experiência do cliente, desde o telefone. Desde o telefone, o tempo, a musicazinha da chamada, a recepção, o tom de voz, a abordagem da pessoa, até quando o cliente entrava lá na loja dele, no hospital, no hotel dele, como ele era atendido pela recepcionista, e como é que era a experiência dele no hotel, no quarto, ao sair, no restaurante. Já fiz isso em hospital, até no necrotério eu estava fazendo. Qual é a experiência do cliente que tem alguém no necrotério? Do hospital. Você tem que estar preocupado com a experiência dos seus clientes. É uma boa experiência ou uma experiência ruim? E tudo. Não, isso aqui seria tema para 4, 5 horas. Mas vamos lá. Experiência de compra. Como é que é a experiência quando o cliente, naquele momento que ele está fazendo a transação comercial, ele diz: uau, que cara legal, como ele entende do processo, eu estou adquirindo o melhor produto, uau. Eles me atenderam rápido, me atenderam bem, facilitaram minha vida, me trouxeram um produto bom, é o que eu quero, facilitaram o pagamento. Como é que é isso no teu caso? E depois a experiência de uso. Ele saiu com, teve uma ótima experiência de venda, uma ótima experiência no contato com o teu cliente, com o teu atendente, com você. E ele saiu feliz, saiu feliz. Yes, 10 aqui, eu vou voltar aqui. E aí ele pega aquele produto, aquele serviço, e quando ele vai o experimentar, ele descobre que aquele não era o que ele queria. Agora, como é que fica isso? A experiência de compra foi muito boa, mas a experiência de uso, e ele descobre que aquele cara era na verdade um grande malaca. Ele estava me seduzindo com um jogo de emocional, mas na verdade não estava nem aí para mim, me empurrou um produto que eu não queria. Esse cara volta? Não volta. E depois a experiência relacional, vamos dizer, o momento da venda foi tremendo, gostei do cara, o cara atencioso, me levou até a porta, um cara realmente simpático, uma pessoa que me envolveu positivamente, experiência de compra ótimo, o produto era o produto certo, atendeu todas as minhas expectativas, yes, amei o produto. E para completar, 5 dias depois, o cara me liga: oi fulano, tudo bom? Estou ligando só para saber como é que foi. E aí, dando certo? Está usando todo o produto na potencialidade dele? Está amando? Ai, estou amando. Lá, que legal, que legal. Olha, você sabe o telefone, eu estou aqui. Precisou? Me liga, hein? Eu estou aqui para te ajudar. E esse cara teve experiência de compra? 10. Experiência de uso, ou seja, o produto ou o serviço era o produto adequado? 10. E ainda teve experiência o quê? Fala para mim. Mais alto, fala para mim. Pós-venda, o cara ainda acompanhou. A experiência completa, esse cara vai, volta. Vai voltar. Faz sentido ou não? Eu estou falando para dentista. Quem é dentista aqui? Tem dentista aqui? Levanta a mão. Dentista, você é vendedor. Venda. Você é vendedor. Faça isso. Experiência de compra. A sua atendente tem que dar um show. O seu ambiente tem que dar um show. O seu cliente não tem que esperar. Para, quem é, tem médico aqui, para de chamar os seus clientes de paciente. Isso dá azar. Para de chamar os seus pacientes de teus clientes de pacientes. Eles não são pacientes, eles são impacientes, e eles têm muito o que fazer. Chama de paciente, respeita o horário dele, respeita a vida dele, respeita os afazeres dele. Hoje você, doutor, pode estar vivendo um monopólio com muito poucos médicos, mas um dia isso acaba, e esses clientes vão lembrar disso, esses pacientes vão lembrar disso, pode apostar. Então vamos começar a nossa... Faz sentido tudo que eu falei até agora ou não, gente? Sim ou não? Fala alto para mim. Vamos começar nossas técnicas de vendas?